Bem-vindos, baitolas, a mais um UltraCast, o podcast mais vagabundo da internet brasileira. Eu sou o Rafael e eu estou aqui com... Guilherme! Oda aí! Vegeta! No programa de hoje, falaremos sobre o que nós estamos lendo, vendo, jogando ou qualquer outra coisa. Então chega dessa merda e bora pro UltraCast! A gente vai falar sobre não só aleatoriedades, mas também aquelas coisas que a gente tá vendo, que a gente tá gostando, ou que a gente tá vendo e não tá gostando, mas a gente tá vendo pra poder falar mal, e esse tipo de coisa assim. Ou o que está fazendo também, né, dependendo da situação. Pode ser o que tá fazendo, o que tá ouvindo, e o que vem na cabeça aí, e que achar que é interessante compartilhar com o pessoal. Esse podcast não, por si só vai ser um lado B, né? Esse podcast inteiro é o lado B do podcast, exatamente. Começa pelo outro lado, então, aqui do Hangout, pessoa que mora no meio do mato, Rafael. Como é que é o negócio? Ué, Mato Grosso, né? E eu pensei que minhas piadas eram ruins. Nossa, cara, que bosta, velho. Puta, velho. Eu tô lendo agora que é a V de Vingança, né? Quem não sabe é uma HQ do Alan Moore, com desenhos do David Lloyd. Ela foi lançada em, o que, 89, né? E nela é um... meio que tipo assim... O que aconteceria se a Inglaterra fosse um mundo bizarro? Direita tomasse o poder e aí... um mundo de repressão. E aí é... e segue a história. Na verdade, aí, o que aconteceria com a Inglaterra se estivesse no livro 1984, né? É interessante, né? Mas aí até já teria uma pergunta a fazer. Do que você já leu até agora, existe muita divergência do filme pro livro? Ou você não viu o filme... ou coisas são mais ou menos fiéis? Boa pergunta. Eu vi o filme quando ele lançou. Isso quer dizer há tempo pra caralho. Uhum. Isso quer dizer que eu não lembro de porra nenhuma do filme. Eu não lembro de... lembro de muito pouca coisa do filme. Só lembro do final. Não tem como eu comparar. Nossa. Se ele tá fiel ou não. Tá passando esses dias no ovo. Falo mesmo. Seu poder de observação continua a servi-la bem. O que você achou, então? Você que viu o filme por último. Eu não vi o quadrinho, então é meu objetivo, mas eu particularmente, como estudante de história, vou falar, porque eu sou apaixonada, sabe? A ponto de falar as falas tudo igual, e eu acho incrível, eu acho que se as pessoas pegassem a frase do livro, pegassem o espírito do livro, não só a máscara, e tentassem fazer a droga da revolução, eu acho que se o quadrinho for naquele espírito... eu acho que eu vou ter todos os agarrados comigo embaixo do braço, porque é muito bom. Eu acho que até mais. O V na HQ, ele é bem mais fodão, acho que nos filmes. Ele, no filme, quer dizer. Acho isso até um ponto interessante, porque, eu não tô lembrando, porque a Ivy, que é Natalie Portman, no filme ela trabalha numa rede de TV. Mas ela não é isso. No quadrinho, não, né? Ela é uma puta... tipo assim, ela era jovem, queria arrumar um dinheiro e ela tentou se prostituir, que é quando aquele começo do livro, que o V acha ela, aí ele explode aquele primeiro prédio, aí ele leva ela com ele. Pro amor, todas as mulheres são prostitutas, velho? É uma pergunta séria que eu tô fazendo. Porque toda coisa que eu vi, as protagonistas femininas são só prostitutas, velho. Faz sentido isso, não. Cara, eu só digo que, na verdade, tem duas personagens femininas que são importantes e que não apareceram no filme, né? Uma relacionada ao governo e uma outra que é extremamente importante, né? Mas, cara, no quadrinho acho que é um pouquinho mais diversificado, mas a prostituição da mulher é um tema forte mesmo, né? Que todas as mulheres acabam ou passando por isso, né? Ou chegando perto, próximo a isso, né? As pessoas considerarem isso delas, mesmo que elas não sejam. Mas, cara, um dos pontos, pra mim, interessantes do quadrinho, que eu li também já tem um bom tempo, é que como é uma mídia menos movimentada do que o filme, você tem muito mais oportunidade de poder aproveitar tudo que foi colocado realmente na cena, né? Você pegar referências. Uhum. Claro que você perde a questão da música muito, né? Porque o filme, o quadrinho não pode ter som enquanto o filme tem som. Mas eles conseguem colocar uma referência muito forte, não só ao livro 1984, que pra mim é uma referência muito óbvia, mas também a todo o contexto do que seria a Inglaterra, as coisas que a Inglaterra valoriza, esse tipo de coisa assim. Inclusive, no filme, eles usam o ator que interpreta lá o ditador, ele é o mesmo que foi o protagonista no filme de 1984, o filme baseado no livro. Eles usaram o mesmo ator, acho que tanto pra evidenciar essa referência. Exato. Artemis, então, o que você tá vendo, ouvindo, jogando? O que você tá fazendo aí? O que você tá perdendo tempo aí? Com o que você tá procrastinando, Artemis? Muita coisa, de verdade. Eu acabei de ler em Kerstron, que é sobre uma prisão futurística, meio steampunk, é muito bom. Tô jogando League of Legends, então beijo Brasil, jogo mesmo. Eu vejo muita série também. Nossa. Tô vendo... Só uma pergunta antes de você chegar na série. Você falou do tema steampunk. E o que é esse tema steampunk aí pro pessoal? Ah, eu não sei explicar, cara. Droga, não faz esse tipo de pergunta. Eu sou burro, desculpa. É o seguinte, você sabe livros tipo do... Júlio Verne? 20 mil legas submarinas e tudo mais, esse tipo de coisa? A Liga Extraordinária. É quase como se fosse assim. Isso, a Liga Extraordinária. Não é totalmente steampunk. Que é basicamente uma visão do futuro, mas pela ótica do passado. Isso. Então é assim. Não tem eletrônica. Tipo, toda tecnologia não é gasolina. Tudo movido a vapor. Só que, assim, eu pelo menos imagino, mas é muito foda. E é uma coisa muito louca, porque o livro, tu imagina que as pessoas, belo dia, resolveram jogar todo mundo que não serve dentro de uma prisão. Todo mundo que não se encaixa com os padrões tá dentro de uma prisão. E a prisão é enorme, ela se auto-mantém. Aí eles decidiram largar a democracia e vamos voltar pro imperialismo. Aí tem um protocolo a ser seguido, então as pessoas não podem falar de um jeito, não podem falar como a gente tá falando agora, então as pessoas têm que falar... E é horrível, como que não pode falar como a gente tá falando agora? Tipo, as pessoas têm que falar com aquele jeito mais rebruscado, sabe? Com aquelas coisas mais cheias de classe, aquela coisa meio... Na Idade Média mesmo, as pessoas largaram a tecnologia pra viver na Idade Média. Largaram tudo, vamos voltar pra Idade Média, porque a Idade Média é o poder, entendeu? E tem esse garoto lá que foi jogado lá dentro e ele acredita que ele não nasceu na prisão, que ele não é da prisão. Porque a prisão foi criada há 150 anos, então as pessoas originais lá já não estão mais lá, tá todo mundo morto. Então as pessoas acabam se criando dentro da prisão. A prisão vai criando novas pessoas e ele acredita que ele não é dentro da prisão, não é da prisão. Aí vai girando em torno disso, desse garoto. Aí, assim, eu vou falar uma coisa que vai me dar muita raiva, vai virar filme. Tudo hoje em dia vira filme, né? Tudo então... tá virando. Eu não posso gostar de nada nesse mundo que vira filme. E sabe quem vai fazer o principal? O Lobinho do Crepúsculo. Olha só, comemore que não é o vampiro do Crepúsculo. Vocês estão falando dele, mas ele estreou um dos maiores clássicos da Sessão da Tarde, que foi Sharkboy e Lavagirl. Nossa. Aquela dança do Duma. Não, e assim... De onde você tirou isso, hein, cara? Calados! Aí tem as séries também, eu tô vendo American Horror History. Eu não tô vendo The Walking Dead, não suporto. Ainda bem, faz bem, não vejo. É uma bosta. Quem que é bosta aí? Repete aí, que agora vocês falam ao mesmo tempo aí. The Walking Dead é uma bosta. Isso, é uma bosta. Olha só. Leia HQ. Por quê? Não. Pode cagar regra à vontade, mas caga a regra tanto. Não, cara. Você leu HQ? Então, The Walking Dead não é aquilo da série, cara. Não tem nada a ver com HQ. Não é só porque tem o Rick, o Glenn, a Meg, que é The Walking Dead, cara. Desculpa, mas não é The Walking Dead. Exatamente. Eu fiquei assim, gente, como assim? Que mudança drástica foi essa? Tem umas cenas na HQ que eu queria ver, que eu queria muito ver. Pelo menos pra mim, isso é uma parte muito importante. Tem cenas que tá junto ali. Pá, se for colocar pra televisivo, essa porra tem que ir. E não vai, cara. Sim. E não tá lá. E quando vai, vai mal feito. Tipo assim, o Rick e o telefone. Porra. Quando foi mal feito pra caralho. E na HQ, cara, aquilo é construído. São 50 edições construindo a personalidade do Rick pra chegar no momento. Mas bem, prosseguindo aí. Guilherme, o que você tá fazendo de bom? É que existe um movimento internético que chama-se One Game a Month. Um jogo por mês. E a ideia é tipo juntar toda pessoa que, sei lá, seja profissional, indie ou só curioso, tentar desenvolver um jogo por mês em 2013. Meu Deus. E eu tô tentando, eu provavelmente vou fracassar terrivelmente, mas eu vou tentar fazer esse negócio. Só uma pergunta, por que no 2013 todo mundo tá fazendo esse movimento de alguma coisa por mês, alguma coisa por semana, alguma coisa por dia? O que aconteceu esse ano de importante pra todo mundo querer fazer isso? Falta do que fazer. Acho que isso é uma coisa que meio que sempre existiu na internet, velho. Esse um jogo por mês é meio que a versão de desenvolvedores de videogame disso, Fraga. Ah, sim. E eu já fiz o meu jogo de janeiro, que é o Sphere Blast, né? Já comecei o que seria de fevereiro. Mas eu vou ver se eu consigo fazer 12 jogos esse ano. Qual é o jogo de fevereiro? Fevereiro eu tô começando a fazer um shooter com uma mecânica de distorção de tempo. Mas tá bem inicial ainda. As dificuldades vão aumentando, né? O jogo do Sphere aí já gerou um bom tempo aí só pra gente descobrir qual era a bolinha que podia clicar e que não podia. Mas bota o link aí pra gente. Mas, Eduardo, chegou a sua vez, Edito. Fala aí, o que você tá fazendo de bom, além de ouvir a gente conversar? Eu tô jogando um jogo chamado Sphere Blast, cara. É muito bom. É muito bom. É muito bom, eu acho que eu sou o recordista, viu? Pode olhar lá que tá lá no post. Meu score. Não, eu tenho que mostrar o meu score de. Não, peraí, o desenvolvedor que mostrou o score do jogo que ele mesmo fez, poxa. Não vale, Guilherme, não vale, pô. Vou colocar aqui o link do que eu tô assistindo bastante. É um canal do YouTube. Eu acho que eu passei até pro Guilherme ontem. É o Mark Zero? Isso. Dê uma olhada. Pode continuar falando aí enquanto eu procuro aqui. Mas explica aí. Você pode explicar também do que se trata. É porque é muito perturbado, fala aí, cara. Só dá certo se vocês verem. Okay. Então. Pronto. Mas também, cara, Left 4 Dead é um jogo perturbado. Mas aí então. Gente, eu estou atualmente assistindo mais séries do que fazendo qualquer outra coisa, né? Porque época de final de curso, escrevendo projeto, então o tempo que você tem, você quer não estar lendo alguma coisa. Então, eu parei com boa parte das minhas leituras. O que eu tô vendo agora de interessante, que eu queria compartilhar, é uma coisa que eu quero convencer a quem ainda não está convencido de que é uma boa série. E pronto. Então, vista os seus ternos que não vamos falar de How I Met Your Mother. Ah, eu tô vendo agora! Viu? Você assistiu a oitava temporada, cara. Tá passando na força, é muito engraçado. Alguém mais tá vendo? Eu vi 7 temporadas. Cara, tirando o título, eu acho que não sei nada dela, César. Nossa. Cara, é o seguinte, é eu sei que alguém básica, falando como ele conheceu a mãe de alguma outra pessoa, né? Por isso não sei. É, a mãe dos filhos dele, né? Mas, na verdade, é pelo título, você chegou à conclusão massa pelo título, né? Cara! Vou dar spoiler, é a mãe dos meninos. Legendary! É uma série que compensa hoje em dia o que no passado era o Friends, né? E que no começo dos anos 2000 aí foi o Big Bang, né? Big Bang Theory. Que conta, na verdade, é um sitcom onde conta como que o Ted Mosby conheceu a mãe dos meninos. Esse é o plot inicial do episódio piloto, né? E como toda história de pai que demora, é aquela história que vai sendo enrolada, e vai demorando, e vai contando, né? E parece que nunca acaba, e os filhos estão enjoados de ouvir, só que o pai continua contando. O interessante dessa série, no meu ponto de vista, é que ela é exatamente isso. Ela é o ponto de vista do protagonista sobre fatos do passado. Então, no que ele vai contando a história, no que ele vai contando os fatos, aquilo pode simplesmente ser distorcido. Então tem um episódio em que eles moram no terceiro andar, só que aí uma pessoa quer fugir do apartamento, ela pula pela janela do terceiro andar e continua andando normalmente. Outro episódio, aonde você vê, né, e aí começa, né, porque eles exploram muito essa ideia. Então tem um personagem onde ele tá contando a história pros filhos dele, sobre uma pessoa, né, que pra ele mesmo no passado, aonde ele ia sair com uma certa garota, mas os amigos dele não concordavam. Então, um dos amigos dele resolveu contar uma história pra ele, e dentro dessa história, o amigo dele ia sair com uma pessoa onde os outros amigos não concordavam, aí um dos outros amigos conta a história pra ele, sobre quando ele ia sair com uma... Entendeu? Entendeu já a lógica, né? Cara, você lembra então, do episódio lá do filme pornô? Ah, lembro! Nesse episódio, que é onde eles são cinco amigos, né? Dois deles já são casados, e outros dois, Barney Stinson, que é o personagem mais famoso da série, e a Robin, que é do Canadá, Robin Scherbatsky, eles começam a namorar. Então, o Barney, ele entrega toda a coleção de filmes pornôs que ele carregava pro Ted Mosby e fala assim, ó, aproveita, agora que eu tenho compromisso, eu não preciso mais disso. Então ele sai. Aí depois de uma confusão lá, o Ted vai resolver assistir, então ele pega os filmes e escolhe o filme que é o... Ele é um arquiteto, né, o Ted Mosby. Aí tem um filme que se chama Ark Sex Tour. Então ele foi lá e decidiu assistir aquele, né? Claro que sim, na versão que ele conta pros filhos dele, na verdade ele ia jogar os filmes fora e de repente a fita entrou no videocassete. A fita bate no teto, na parede, sai da caixa e entra no VHS sozinha, né? Exatamente. E quando ele começa a assistir, aparece... Eu não sei o que é mais impressionante. Não sei o que é mais impressionante. A fita ter ricocheteado ou eles terem um VHS. Ter um VHS já é impressionante, mas ele foi contado ano passado, né? Eles estão no ano de 2030 e ele tá contando isso. Mas aí, quando ele começa a assistir a fita, aí aparece lá, né, a abertura. E, de repente, a fita corta pra uma tomada aonde o Barney gravou uma fita falando com ele. Falou assim, Ted... Se você está assistindo essa fita, só pode ter acontecido duas coisas. Ou ele tinha morrido, ou ele tinha arrumado um compromisso. Aí ele fala assim, né? Se eu estou... Se eu tenho um compromisso com alguém, se eu estou namorando com alguém... Ou então, Ted, por favor, né, me tire desse relacionamento. Pode ser que eu pareça feliz, mas eu não estou feliz. E o resto do episódio é eles tentando separar os dois. É isso mesmo que você queria falar, Eduardo? Era esse mesmo, cara. Então, e a grande graça do seriado pra mim é exatamente essa, né? Que não é simplesmente um sitcom de como as coisas estão acontecendo, mas de como é lembradas, como as histórias são lembradas por ele no futuro. Isso que é o ponto interessante pra mim. E o outro ponto de destaque pra mim é exatamente a personalidade do Barney Stinson. High five! Que é aquele camarada que decide ser solteiro, né? Que cada dia tem uma mulher diferente, nunca repetir o encontro com uma mulher, né? E então como que ele vai transformando a personalidade dele aos poucos? Esse é pra mim um dos grandes destaques. Aliás, como todos vão transformando a personalidade, é o grande destaque. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo. Mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do corpo. Mas então, outra coisa que eu vi esses dias é um desenho. Aí vou o agradecimento ao Bruno Valério, que forneceu o endereço da locadora pra gente. Que é o desenho chamado Jinro, A Brigada do Lobo, na versão brasileira, né? Então, o Jinro, ele conta a história de um Japão. A gente falou de V de Vingança mais cedo, né? O Jinro, ele vai contar a história de um Japão que foi assolado aí por uma Terceira Guerra Mundial, né? Um dos grandes medos do Japão aí é uma próxima bomba atômica chegando, né? E conta a história de que houve essa Terceira Guerra Mundial, houve um grande problema social devido no pós-guerra, onde o governo não conseguia controlar toda a pressão dos rebeldes dentro de Tóquio. Então eles construíram uma polícia especial que atuava somente em Tóquio com relação aos crimes envolvendo crimes políticos, né? Rebeldes que tentam assassinar algum político e por aí vai. E a história vai contando quando esses grupos de rebeldes, eles se separaram, né, por um tempo para se reunir sob um grupo chamado A Seita. E eles faziam diversos movimentos para explodir lugares simbólicos, explodir bombas no metrô. E eles tinham um costume de usar mulheres, né, jovens, geralmente, meninas, que eles chamavam de chapeuzinhos, né, o chapéu vermelho. E eram realmente jovens de 16, 17 anos, 18 anos no máximo, que carregavam bombas até um determinado lugar e se explodiam em conjunto, né, assassino kamikaze. E o que, que acontece? A história em si começa quando uma dessas chapeuzinhos, né, ela se explode na frente de um policial que deveria ter atirado nela. Ele parou na frente dela com a arma durante um bom tempo. Um ficou encarando o outro. Só que ele não teve a coragem de disparar. E por isso ela explodiu a bomba. Né? Como eles têm uma camuflagem especial, uma roupa especial e tudo. E o amigo dele pulou ainda. Ele não sofreu nenhum acidente mais sério. Só que ele ficou intrigado com a história da moça. E ele começou a querer correr atrás da história dela. E ao lado disso, todo um conflito entre a polícia japonesa normal e a polícia especial de Tóquio, que fazem com que chegue aí a conclusão de como tudo isso vai ser relacionado. Essa é a grande história pra mim. Eu gostei do plot. Como é o nome do seu nome? Eu curti. Gostei da ideia do desenho. Sim, e é uma coisa assim, eles vão construindo muito bem cada momento, né? Claro que sim, tem que estar acostumado com filmes e longa-metragem japonês, que eles geralmente são mais calados do que longa-metragem norte-americana, né? Então, tomadas de um minuto, dois minutos, onde só mostra a reação dos personagens, é coisa normal. Mas fica aí a dica aí pra quem quiser dar uma olhada. E a explicação de quem é esse Jinro, né? Porque tá no nome do título, mas não aparece em nenhum momento. Quando eu soube desse desenho, foi quando eu comprei a revista Antiga Herói. Alguém já chegou a ler? Eu tenho aqui. Então, não. Uma herói antiga que falava do Gundam, e tinha uma matéria sobre esse desenho que tinha acabado de ser lançado no Japão. E eu fiquei esperando durante anos. E nunca foi lançado. Até que o Guilherme postou sobre o Chapeuzinho, sobre o Consciente Mais, né, dando exemplo da Chapeuzinho Vermelho. E aí o Bruno Valério falou a locadora onde ele tinha encontrado. Agora pra falar de música também? Alguém falou que ia falar de música? Então beleza, acho que ninguém falou de música. Não, mas por você mesmo então, Artemis. Eu ouço música de menininha, gente, não vale. Não, mas peraí. Cara, então, já que vocês puxaram música, tem uma coisa assim que eu ainda não tenho certeza, mas... vocês já ouviram o último álbum do Rush, Clockwork Angels? Eu não vi nem o primeiro, cara. Não. Porque eu achei legal, porque ele é um daqueles álbuns conceituais, sabe? Porque todas as músicas se amarram meio que numa história. Eu acho bacana porque eu acho que o nome do baterista, esqueci o nome, Neil Peart, ele parece que ele é escritor mesmo, ele é mó fã de história de fantasia. E a história é meio que uma história de fantasia mesmo. Que ele mostra meio da jornada de uma pessoa numa sociedade bem autoritária. Parece que uma seita religiosa, assim, com... que adora um cara que é o relojoeiro, assim, tudo. E todas as músicas meio que formam uma narrativa. Eu acho muito bacana esse tipo de coisa, porque o álbum é bom, a música é foda pra caramba, e tem essa narrativa no fundo, que eu acho mó legal. Não, mas, tipo, uma que eu gosto particularmente, no começo, é o baixo da música, eu acho que chama The Anarchists. É muito bacana a melodia que ele coloca lá no baixo, né? A parte que eu mais gostei do álbum. Lembrando que eu não sei porra de música, só tô falando que eu acho legal. Não, na verdade sim, eu não entendo nada de música, eu só sei que tanto o baixo, quanto a guitarra, quanto a bateria do Rush, pra mim, são muito bons. E toda a discografia do Rush tá no meu player, né? Então não tem nem o que falar aí do quanto sou fã. Mas Rafael, diga pra nós, você que tá caladinho agora, o que mais você tem de dica aí? Então, esses dias eu vi um filme que foi o Dredd. E cara, que filme maneiro pra caramba, hein? Puta que pariu, que filme massa, cara. Mas que filme é esse, Dredd? Gente, segura o momento, é. Rafael gostou Judge de Dredd, alguma coisa. Mano. Não, só porque essa não, mas olha só, o problema do Rafael é quando que essa coisa bosta? Foi feita. Não, Dredd é de agora. Então, por isso que ele gostou. Não, é. É um não, filme... não, não é de agora. Não, e Dredd é uma adaptação. Não, é adaptação, tô falando do filme e foi feito agora, né? Então, mas eu tô falando, Dredd é uma adaptação e o Rafael não gosta de quase nenhuma adaptação. É, peraí, então. Quanto a sua filosofia, Rafael? É, então, tá vendo? Gente, um momento, parei. Vamos... O momento, música da vitória, gente. A gente tem que contar isso pro mundo. Até porque o Rafael gostou de um... pro diretor. Gostou de um filme de reggae, né? Puta foda. Puta filme de reggae. Ah, tá, Dredd. Porra, que merda. Mas bem, Juiz Dredd, vai lá. Então... Eu vi esse filme, cara, sem expectativa nenhuma. A única coisa que eu sabia do personagem, eu nunca li HQ, só tinha visto aquele filme porqueira lá com o Stallone. E aí começou, velho. Cara, que filme massa, velho. Porradaria, sangue. Cara, é legal pra caramba. Aquilo que gruda, né? Peitos e sangue, cara. Aí só teve sangue. Não, mas só precisa ter uma das duas. Mas foi uma porradaria muito justificada, eu gostei. Mas eu achei interessante porque o Dredd, ele é o fodão, assim. Mas eu achei que ele foi muito um fodão, muito realista, velho. Porque, tá, ele tem uma arma mágica que pode tirar tudo que existe, mas, assim, ele passa perrengue, velho. Tipo, ele é um cara fodão, mas um cara fodão não é que nem o Stallone, que consegue resolver qualquer coisa atirando. Cara, sei lá. Tem hora. Achei muito bacana aquela juiz em treinamento que tem habilidades psíquicas lá. Também achei que ficou muito bem feito. Foi o contraponto perfeito pro cara. É, né? Tudo, o filme é maneiro. Certo, tipo assim, aquele negócio de porradaria no prédio, o The Raid Redemption foi, acho que foi bem melhor, foi melhor. Mas o Dredd foi maneiro pra caramba também. Does it say where Riley is? We're gonna find him. We're gonna free the others, and then we're going home. Grant! No! Stay with me, Grant! Please, don't die! Hold on, Grant, hold on! Grant! I like that. I respect that! I'm gonna give you 30 seconds. And if this jungle doesn't eat you up alive, I will. Fucking death! Get the fuck out of here, you chicken fuck! Run, Forrest! Run! Rafael, traga-nos então o que está vendo de bom aí na Bolívia. Bolívia? Que foi a Bolívia? Aquele vídeo do Paraguai, caramba! Tá me chamando de... Vai tomar no cu, cara. Eu tô jogando um jogo que é o Choro Longe 3 AK Far Cry 3. Quê? É... Choro Longe AK Far Cry. Em inglês nórdico. Inglês nórdico. Isso. É isso. E quem não sabe, a Far Cry é um FPS lançado pelo Ubisoft em dezembro de 2012. Então, Far Cry é um FPS, né, cara, de mundo aberto. Que tipo assim, você e seus amiguinhos foram tirar uma férias numa ilha tropical. Aí de repente você é sequestrado por um cara. E aí começa a história do jogo, cara. Velho, você imagina um mundo aberto, cara, numa floresta. Então tem, tipo assim, 300 mil animais. Cara, é um jogo incrivelmente maneiro. E que você perde tempo, cara, na floresta, de boa. Cara, ontem eu fiquei 2 horas procurando um porco, cara. E eu não achei. Mas foi maneiro pra caralho. É, e nesse jogo é que... Parece que a interpretação do vilão que foi, ficou muito boa, né? O Vaz, né? Isso, o nome dele é Vaz. Tipo assim, eu tô, como eu falei, eu avancei bem pouco da história, porque, tipo assim, você se perde, cara. É uma ilha gigante, dá pra você ficar zoando, mas no começo, cara, tipo assim, o comecinho, quando ele te sequestra, né, cara? Você meio que escapa, e aí ele mata seu irmão, aí ele vira pra você e fala, olha, eu te respeito, você tem coragem, você conseguiu escapar de mim, eu te dou 30 segundos pra você sair correndo, e fala, run, Forrest, run. E é maneiro pra caramba, cara. Ele começa o jogo. Run, Forrest. É, cara, velho, é insano. Ele vira pra você, ah, eu te respeito, você tentou fugir de mim, então vai aí, toma aí, 30 segundos de vantagem, run, Forrest. E aí começa o jogo, cara. É maneiro pra caramba. O mundo aberto dele, acho que assim, é tão bom, se não for melhor do que, por exemplo, assim, Red Dead, que é o melhor mundo aberto que eu já vi. O mundo aberto dele é gigante. Tipo assim, e o sistema de evolução. Porque você começa o jogo sem nada. Então, se você quiser construir um coldre, você tem que matar um certo animal pro couro dele você fazer um coldre. Aí, se você quer uma barra pra guardar suas munições, tipo assim, um lugar pra guardar suas munições, você precisa matar um outro animal, conseguir o couro dele, e assim por diante, até você evoluir. E também tem um sistema de habilidades. Tipo assim, você construiu uma habilidade, você ganha uma tatuagem comprovando que você conseguiu aquilo, né? E esse é o sistema de evolução do jogo, cara. É maneiro pra caramba. Por causa disso, o lugar é... Cara, o jogo é bonito pra caramba. É uma ilha... Dá pra você ficar, cara... Dá pra você pegar um barco e ir pro meio do mar e ficar caçando tubarão, cara, se você quiser. O jogo te dá essa liberdade. O jogo te dá liberdade se você quiser. Ah, foda-se a história. Agora eu sou um caçador. Você vai fazer só isso, cara, durante o jogo. O jogo te dá uma liberdade imensa, cara. É quase um GTA na floresta. Caramba. Em FPS. É tipo Skyrim contemporâneo. Sim, cara. No Skyrim você tem 2 modos, né? Jogar em terceira pessoa e em primeira, né? No Far Cry, não. É só em primeira pessoa. Mas é... Mas tô falando nesse mesmo estilo. Você pode, se quiser. Isso. É, cara, se quiser... Ó, esquecer do jogo te dá liberdade. E ficar brincando. O jogo te dá liberdade. Você pode seguir a história sem fazer nenhuma side quest. É claro que isso vai ficar mais difícil, porque você não vai conseguir dropar o personagem, né? Mas ele te dá essa liberdade, e como te dá liberdade, você assim, caguei pra história, vou ficar só caçando, matando os piratas, e foda-se. O jogo te dá liberdade de você pirar no mundo, cara. É insanamente massa. Isso, e a explicação do quê? Porque o Assassin's Creed 3 é ruim. Porque os dois são produzidos pela Ubisoft Montreal. Enquanto a galera boa fez o Far Cry, os estagiários fizeram Assassin's Creed. É a explicação. Aí que vem, né, cara? Mas quando que foi feito... Quando que foi lançado Far Cry 3 e Assassin's Creed 3? Qual a distância de lançamento? A diferença de um mês. Provavelmente algum deve ter sido mais jogado mesmo. É verdade. Se você gosta de mundo aberto, joga Assassin's Creed, que é... Mano, cu, joga Far Cry, que é foda, velho. Errou! Mas então, Artemis... Mais alguma dica? O que você recomenda mais pra gente ir? Vá ver As Aventuras de Pi. As Aventuras de Pi. Isso é uma coisa interessante pra falar. Alguém mais viu? Não. Ai, gente. Poxa, gente. Viu? As Aventuras de Pi, pra mim, teve um grande erro. E aí é um grande erro na versão brasileira, que é o nome As Aventuras de Pi. Porque imagina assim... Exatamente. Exato. Imagina assim... A Vida de Pi? Podia ter traduzido, A Vida de Pi. Pois é, não tinha porque tem tradução. As Aventuras de Pi parece o nome em Sessão da Tarde. Mas esse é o problema. Imagina se você vê um pôster com um camarada jovem e um tigre dentro de um barco. Escrito, As Aventuras de Pi, classificação indicativa de 10 anos. Quem é Pi? Quem é Pi pra você que não viu? Não, é muito não, legal. O que não que tu... sabe, não tem... Não, mas aí que vem um problema pra mim, porque assim, na sessão que eu peguei, tava cheio de família que tava levando o filho pra poder ver o filme, como se o filme fosse um filme de aventura, onde as crianças se divertiam vendo o Pi e o tigre pulando e aprontando autoconfusões. É o efeito TED. Na verdade é um filme insólito. Não? É o efeito TED, né, cara? O filme é muito bom, eu adorei aquele filme. Ted, foi assim com o Ted. Eu fiquei pasma, eu falei, gente, esses pais não viram o trailer do filme, não? Isso tá errado, gente, isso tá errado. E esse problema... Mas, assim, a ideia do filme eu achei muito boa. Ô, Nana, até posso fazer um parênteses aqui, que, tipo, uma coisa que eu achei, quando eu vi que um filme de Shadow of the Colossus, pra mim funcionaria muito bem se usasse a mesma estrutura de contação de história das aventuras de Pi. Não. Ixi, cara, e aí? Não funcionaria. Defenda, Rafael. Funcionaria pra caramba. Cara, não... Tem tipo de jogo como Shadow of the Colossus, Red Dead, que você não mexe, cara. Não adapta, deixa ele lá, quieto. Não, por favor, cara, deixa ele lá quieto no canto dele. Tem trocentas porcarias que você pode adaptar, cara. Por favor, deixa ele quieto. Tipo Assassin's Creed. Tipo Assassin's Creed. Isso, Assassin's Creed, aquela merda. Isso, adapta aquela porcaria. Olha, qualquer outra merda, aqui. Adapta Halo, aquela bosta também. O Rafael, a Martilha vai ser com você, hein? Eu tô chegando à conclusão que Artemis é o agente da Discord no cast. 07! Traz a cimentinha do mal! E Rafael, Assassin's Creed é foda! Ponto! Acabou! Seus argumentos são inválidos! Eu sei! Eu sou fã, eu era fã até jogar o 3. Aquela desgraça, jogo nojento do capeta. Mas, aquela amigo, bosta! Aquela anarquia nojenta! Nem tudo é perfeito nessa vida! Não, a Ubisoft não podia ser errado com aquele jogo. Não, você, não é isso, olha só. Você, assim, ninguém reclama com sua mãe. Fatality. Bom, é uma bosta, esse vídeo é uma bosta. Tá provado que ela é gente da Discord? Isso, vai virar um filme, vai virar um filme bosta. A única coisa que eu posso que falar é anarquia, nojenta. O que importa é que vai vender pra caramba e o próximo vai vender mais ainda e a gente vai ficar esperneando do mesmo jeito. Vai. Na verdade, o segredo pra você gerar dinheiro é você fazer um primeiro e um segundo muito bons no máximo, e daí por diante você pode fazer qualquer porcaria que o pessoal vai reclamar e vai continuar dando dinheiro do mesmo jeito. Tipo Nerdcast. Bem bolado, hein, Vegeta? Bem bolado. Mas então, considerações finais. Assassin's Creed é uma bosta. Super tem. Rafael, quanta agressividade. Mas, cara, essa já foi a sua consideração final de dois episódios atrás, não foi, não? Não sei, cara, foda-se. É, nós temos Facebook, é isso mesmo. Então, qual é a nossa página do Facebook? www.facebook.com/ultrafantasia. Também tem um Twitter. www.twitter.com/ultracast7. Mas por que tem 7 no nosso Twitter? Por causa das esferas do dragão. Qual a explicação, mano, que você quer? Isso. Por causa dos 7 livros do Harry Potter? Isso também. Dos 7 livros das crônicas, dos vindouros. 7 livros das crônicas. Dos 7 pecados capitais. Porque todo mundo gosta muito de 7 belo. Tá certo então, gente. Até mais, então. Beleza, falou, gente. Falou. Tchau, gente. Tchau.